André CDs, o moral de Ibicoara. Você já sabe quem é, né? Alisson CDs, e porra! Eu cujei ali, vem! Virou 2021, só vai dar isso aqui, ó. Ei, novinha, eu gostei de tu, que tu senta pra carai. Ei, novinha, eu gostei de tu, que tu senta pra carai. Tu sabe do jeito que ele quer, tu sabe do jeito que ele quer, mas tu sabe do jeito que ele quer. Tu sabe do jeito que ele quer mais. Senta e contrai. Senta no colinho do pai. Senta e contrai. Senta no colinho do pai. Tu sabe do jeito que ele quer. Tu sabe do jeito que ele quer mais. Tu sabe do jeito que ele quer. Tu sabe do jeito que ele quer mais. Senta e contrai. No colinho do pai. Senta e contrai. No colinho do pai. Mega Produções 77999502227. Eu gostei ali, vem. Ei, novinha, eu gostei de tu, que tu senta pra carai. Ei, novinha, eu gostei de tu, que tu senta pra carai. Tu sabe do jeito que ele quer. Tu sabe do jeito que ele quer mais. Tu sabe do jeito que ele quer. Tu sabe do jeito que ele quer mais. Senta e contai. No colinho do pai. Senta e contai. No colinho do pai. Tu sabe do jeito que ele quer. Tu sabe do jeito que ele quer mais. Tu sabe do jeito que ele quer. Tu sabe do jeito que ele quer mais. Vai sentando, mulher, vai, vai. Você. Senta e contrai. No colinho do pai. Empurra, vai. Biomix 02. É disso que eu tô falando, hein. Você já sabe quem é, né?